Boa noite a todos. Vamos ficar em pé um instante antes de nós começarmos. Quero que você estenda a sua mão para cá. Eu sou o pastor Márcio, do Ministério Mar de Adoração. Estou aqui com vocês hoje para glorificar o nome do Senhor naquilo que Ele fez na vida destes irmãos e vai fazer na tua também hoje. Algo especial Deus tem para a tua vida hoje, irmão. Você não veio nesse lugar para assistir um show musical. Você veio aqui porque Deus marcou um encontro com a tua vida. Então te prepara que hoje Ele vai falar ao teu coração. Senhor, nós te adoramos neste instante e declaramos a tua bandeira neste lugar hasteada. Pai, é no nome do teu filho Jesus, Senhor, que nós declaramos, Senhor, sobre o grupo Éfeso, sobre o ministério Éfeso, sobre o Mano Reco, sobre cada um daqueles irmãos e irmãs que estarão neste lugar glorificando o teu nome, a tua unção de poder, Senhor, impactando este lugar, mostrando, Senhor, que este lugar e este nome deste lugar não é à toa. O céu descerá neste lugar e a tua glória se manifestará em nossos corações. Nós oramos, Senhor, e te agradecemos na certeza que os teus anjos estão neste lugar e que grande será a tua manifestação de glória aqui, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor aí, querido. Glória a Deus.